Assim como Jó, eu venho a ti com o coração aberto, Senhor, ouvirei. Teus caminhos são justos, tua mão é leve. Na sinceridade da alma, a verdade se eleve. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz que traz vida, me guia, livra-me da cova, dá-me luz a brilhar, restitui minha alma, faz-me recomeçar. Noite escura, tu falas a mim, seus sonhos e visões ao meu coração, sim. Desvia minha alma da soberba e do mal, estende a tua mão, me faz tão especial. Em ti sou amado, a tua misericórdia me faz renascer, ver a tua face, alegria vem trazer.